desprezei o meu passado de tristezas. Em ti vejo meu sonho, um sonho novo de amor e sutileza. Oh, vem para o amor, deixa o passado num sorriso que findou e que um dia aos lábios aflorou no sonho que passou. És o reflorir da minha vida, és o matiz de toda a minha inspiração. A esperança que me embala o coração num lindo berço feito do arminho da ilusão. E do beijo teu guardar eu quero todo o prazer. Tive então ao te beijar, pra na saudade sentir o íntimo desejo de provar sempre dos lábios teus um outro beijo. Sorriso que findou e que um dia os lábios aflorou no sonho que